Feliz Ano Novo, meu irmão, minha irmã. Eu quero deixar com vocês, todos os dias, uma meditação da palavra de um minuto. Hoje eu quero deixar o Salmo 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja que é uma promessa para futuro. Futuro de todos os dias do ano de 2010. Nada me faltará. Mas mantenha hoje, no presente, uma postura dizendo: O Senhor é meu pastor. Jesus é o teu pastor, você é a ovelha dele. Não largue o rebanho do Senhor. Segure firme na mão dele. Ele vai suprir todas as tuas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, através de Cristo Jesus, o bom pastor. Medite nessa palavra. Deus te abençoe e até amanhã.